38 Avião no solo 08, livre à direita, ataque na frequência via Alfa, é partente da Juliette. Zero, pronto para a cota? Zero, pronto. Autorizado Belém, nível 180, saída Momo, após DCT Petrolina e conforme rota do plano. Decolando 1-0, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5-4-2-0, proteja. 1-0 para Belém, saída Momo, a Petrolina, após conforme rota. Decolando 1-0, curva esquerda, 120, 8, controle 5-4-2-0, responde a 2-9-4-0. Desejamento correto, chama para prospecto na mesa. No avião, no táxi via Juliette, portão número 2. Andrugina 70, após etapa desse para 2000, PAI, altímetro nas 0 e 7, autorizado ao final do procedimento ILS REI, pista nas 0, chama estabilizado. Gente, após TAP 2000, está autorizado o X-Ray, eu chamo estabilizado, TAP 3170. Localizador com pista vista, o TAN 3170. TAN 3170, completa o final do procedimento, chame a torre Capadona no 8.95. 18.95, boa noite. Boa. Boa noite, Torre Salvador, o TAN 3170, estabilizado no ILS da pista 10, pista vista. TAN 3170, livre pouso na 1-0, vento no 60 graus, cono 0 na asa, altímetro no 0 no 7. E pouso livre, pista 10, TAN 3170. TAN 3170, solo 22, livre à direita, ataque na frequência via alfa, é patente da Juliette. TAN 3520, acione identificação, chegada na área autorizada, voando direto de estado, desça para o nível 050, altímetro no 07. 050, bom estado, 3520. 1-0-1-0 6170, táxi via Juliette, 1-2 da remota. Vamos dar um 540 para o Pushback, acionamento. Presente, chama para o TAC. Vamos lá. Foi Duna, desce para 2.000 pés, altímetro no 0.7, é autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chama estabilizado. 9540, está pronto para o táxi, tem 6 horas de autonomia, encarnação Luiz, PLB2. O 9540, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1 e Índia. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 017. No 017, leve táxi até o ponto de espera. No 0, chama as 895, azul via pátio. Copia a zona 9540. Na escuta. Proximidade da posição 6 ali, na proximidade da centerline também. Tem um saco branco. Pode ser ingerido por alguma aeronave aí, se não for retirado, ok? Gente, vamos informar a infraero para retirar o material. Grato. Salvador, boa noite, azul 9540. Azul 540, autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Aí decola 10, azul 9540. 3520, torre 118, direcional 95. Azul 9540, decolado aos 36, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, excelente dia. Controle Salvador, bom dia, Azul 9540, decolou na sua escuta. Azul 9540, boa noite, contato radar, suba. É Momo. A transmissão foi entrecortada de Suba, só apareceu o Momo depois. Ativo 9540, contato radar, Suba sem instruções para nível de voo 180 via Momo. Via Momo 180. Se possível, uma modificação para o 240, apreciaríamos. 240, vou coordenar, aguardo. Salvador, 3520, final 10, máximo 3520, bom dia, tráfego avistado. Livre pouso, pistão 10, vento 160 graus, 12 mais. Livre pouso 10, 3520. Do 9540 autorizado, nível de voo 240 como sinal. 240, grato. Da 3520 no solo 40, libera a direita, solo 121, decimal 1. Ok, a direita, solo 21, espera 3520. Da 3520. Da 3520, boa noite, prossiga Alfa e Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, até o 3, da 3520. Bom dia, Tan, Mike, Yankee Romeo. Salvador Motorista, bom dia, Tan, Mike, Yankee Romeo. Mike, Yankee Romeo, bom dia, prossiga. Yankee Romeo, tem autorização do arreboque da posição 612 do pátio 1 até a posição 66 Lima do pátio 3. Autorizado reboque, na escuta permanente, reporte ao término, Tan, Mike, Yankee Romeo. Escuta permanente, reportei ao Do 9540, controle de Salvador. Nove cinco quatro zero, chame agora o centro Recife, frequência 126.85. 126.85, obrigado, excelente. Obrigado igualmente. Bravo Alton, Mike Yankee, Romain, informa o término do reboque, obrigado, mulher. Gente, o Mike Yankee Romeu, tenha um bom dia. autorização, guarda.